Eu vou beber lembrando, eu vou. Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu. Lorraine Araújo, a voz da emoção. Por ter feito tudo errado, não faz assim. Volta pra casa, meu coração tá cheio de saudades. Depois que eu deixar de te amar, vai chorar. Sound.